Paz do Senhor. Você já ouviu falar muitas vezes, quando querem mostrar a diferença entre o pessimista e o otimista, eles usam essa ilustração. Quando os dois olham para um copo que está pela metade com água, o pessimista diz: tomaram metade do copo. E o otimista diz: graças a Deus, sobrou metade do copo. Isso você já ouviu várias vezes. Mas hoje eu queria falar sobre uma terceira característica que eu encontro em Jesus Cristo, que é a generosidade. Jesus Cristo não era otimista ou pessimista, ele era generoso. O que significa que ele não estava preocupado com o que tinha ou com o que não tinha. O generoso, quando ele olha para aquele mesmo copo d'água, ele já começa a procurar alguém que está com sede. Ele não olha para reclamar ou ficar alegre. Ele busca servir os outros com aquilo que tem nas mãos. Jesus faz assim. E você, o que faria ou diria olhando para o mesmo copo? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.